7, pushback, acionamento no 8. Aguarde, 3567. Guardando. Autorizado, 3567, chame táxi. Sim, reportei táxi, 3567. Azul 4206, agora puxa o acionamento. Número 13. O azul 4206 totalmente pronto, iniciar de imediato. Afirmativo. Autorizado, chame data. Livre, chama tato. 4206. Brasília Zé, RNA 143. RNA 143, complexo chame torre 118, decimal 95. Janeiro 43, 5 abaixando na luz, boa noite. Janeiro 143, boa noite, pouso, pistola 0, vento 190 graus, com 109, pista molhada. Ele pousa na 061-43. Condor 077, good evening. Delivery, Condor 077. Evening, Condor 077, are you ready to copy? We are ready in 5 to 10 minutes, and so our flight plan selective, or do we have to update the flight plan? Check on me, Reg. Condor 077. Paulo, tá 3567, táxi, temos a bordo 150, 150, autonomia 3D30, alternado, seria confirmado. 3567, segue em Embraer da Azul, através do portão 4 até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Taxiway Índia. O ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, QNH 1019. Tá, gente, via Pátio Índia pro ponto de espera 1895, tá 3567. Para o Parque Azul 4206, temos 123 a bordo, 123, com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Fortaleza. Chanel 143, Saulo 45, direito, 1219. 1819. 1819, 5, QNH 1019. Livre ponto de espera até o ponto. Livre ponto de espera até o ponto de espera da 10, via Índia, no ponto de espera 1819, 5, 1019, me ajuste, boa noite, Azul 4206. Boa noite. Solo, Chanel 6201, na 4, posicionamento. Aguarde, Chanel 6201, vai aguardar a passagem da Airbus da TAM, retaguarda. Ok, guardando a passagem da Airbus da TAM, na sua escuta 6201. Comandou, Chanel 43, vai? Chanel 6143, boa noite, Alfa, chameante da Juliette. Como Alô, Salvador, boa noite, 3897 da TAM, portão 5, informação Yankee, autorização Guarulhos. Tan 3897, boa noite, Yankee, confere, da Eule, da Motiva, prepare, aguardando cópia. Presente, a Prode Raíra, do 2591. Raíra está autorizada, 2591, muito obrigado pela coordenação. Tá, 3597, tá? Ponto espera da 0, também tá pronto. 1895, obrigado. Boa noite, Azul 4206, ponto espera 10, pronto. Azul 4206, boa noite, autorizado a linha ainda, colapso 10, vento 180 graus, 199. Livre de colagem 10 azul 4206. Oi, boa noite, tá 3567, ponto espera 2, pronto. 3567, boa noite, após a rolagem de grande azul, a frente ali mantém. Ali a manter após o azul, tá 3567. 01143. Tan 3897, copia. Siga na escuta, 3897. Utilizado Serra Bravo, Golfo Romeo, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem na pista 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5401, controle Salvador, 120, décima 8. Utilizado Guarulhos 320, da El Leda Motiva, curva à direita, após a decolagem, El Pêndulo 10, Taubaté. Controle 1208, 5401, transponder 3897. Cotejamento correto, tá 3897, chame pronto, puxa assinamento. Chamará 3897. Aí 567, uma devolução. Perfeito. Ingressar, sem que ele fosse decolar, achei que estava iniciando enganhado. Negativo, foi informado que era para observar na azul e após a rolagem alinhar. Estou ciente, ele falou que eu estava entrando e ia decolando, eu estou ingressando, não ia ingressar na pista. Gente. Obrigado. Azul 4206, decolando um pouquinho mais, controle 1208. Controle 1208, Azul 4206, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, decolou praça 1500 na Puca. Azul 4206, contato radar, sua para nível 330, saída da Puca. Para, para, para. Controle Azul 4206. Solicita inicialmente bater a proa 090 por 12 milhas, evitar formação após retorna a saída Puca. Presidente, reporte a término do desvio, Azul 4206. 4206. 3567, livre decolagem, vento 180 graus, 99. Livre decolagem, 3567, pistão 0. Oceania 6201, pronto para o táxi 118. Informação de táxi 6201. 118, barulho, 3 horas e 40. Táxi autorizado, está o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, QNH 1019. 19, aqui. E aí, já vou esperar a torre 295, né? 6204. Controle Salvador, boa noite, tá 3567, boa noite. Tá 3567, contato radar, sou para nível 300, sai da Argo. 300 na Argo, tá 3567. Salvador Azul 2712 para o táxi. 65 a bordo, 2 horas e 40, Salvador. Azul 2712, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 3, Pátio 1 e Taxiway Índia. Ponto de espera torre 118 decimal 95, NH 1099. Pátio 3, Pátio Principal Índia, ponto de espera 1895. Hoje vai ler, faltando 3567. Tá, do seu 3567. Não entendi. Cinco meia sete? Autorizado, ele é para 3567. Tá, 3897, puxa estacionamento, portão 5. Autorizado, tá, 3897, chame táxi. Chamará 3897. 0, 0, 0, 0. Channel 6201, boa noite, a linha decola pista no 0, vento 1, 80 graus, 8 nós. Iniciando o Channel 6201. Entendi. Azul 4206, chame Recife 2685, alterno 2545. Recife 2685, 2545, Azul 4206, boa noite. Azul 2591. Serviço radar encerrado, 5 meia milhas de Salvador, mantenha a subvisão nível no 60, ingressar na terminal ideal, chame em 120, decimal 1. Negativo, vai chamar então 1201, uma boa noite aí, uma boa semana aí pra todo mundo. Realmente, boa noite. Linha 201, decolado 58, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite, 6201. Controle, Chané 6201, boa noite. É 6201, no contato radar, sua para nível 360, saída do DL. Chané 6201, CN 360, quando possível solicita para o Israel ou Leda. Autorizado Leda. Direto Leda, obrigado. 3567, chame Recife 1288, alterno 260. 1288, chame 3567. Livre de decolagem, vento 180 graus, 10 nós. Livre de decolagem, 2712. Oxa, né, 6201, vai voar pro 165 por 20 milhas, se eu dar a formação. Gente, autorizado desvio, informe ao término, o Channel 6201. Tomarei, obrigado. Mortax 32197, POB de 217 com 4 horas, Brasília. Táxi a parte principal Índia, ponto espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 019, são 3897. Índia, Vitax, ponto espera, chama torre 1895, 1897, até boa noite. 1895 é a frequência da torre. 1895, boa noite. Azul 2712, decolado 2100, sabe informar se a pista no zero encontra molhada? Tá úmida. Pela informação, controle agora no 208. 208, obrigado. Poxa, pra 259? Prossiga. Autorização agora, Guarulhos, 360. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via roda do plano de voo, pêndulo 10, Taubaté. Subida será da EL, subida, motiva. Primeira curva direita após a decolagem, pista 10, código 5404 e o controle 1208. 360, autorizado, Guarulhos, pêndulo 10, Taubaté, decolada 10, curva direita da EL, leda motiva, controle 1208, responde 5404. Correto, chama para Salvador, boa noite, tá 3897, ponto espera no zero, pronto. 3897, autorizado a linha decola pista no zero, vento 180 graus, 189. A linha decola 10, tá 3897. Pro de Lilo, Chané, 620, né? Controle azul 2712, solicita desvio direito, manter a magnética 060 devido a informações. Bem, se autorizar desvio na 060, confirme por quantas milhas? 15 milhas. Ao término do desvio, azul 2712. Ah, informará. 3897, decolou 04, controle 1208. Controle 208, TAM 3897, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3897, na Dael, passando 1800. TAM 3897, contato radar, supra nível 320, saída da Dael. Saída da Dael, 320, TAM 3897. Xanã 6201, no Xanã Recife, frequência 125, decimal 1, Adano 133, decimal 95. Eu entendi o secundário 13395, me confirma a primária? Primária 125, decimal 1. 1251, 13395, boa noite, Xanã 6201. Boa noite. Fala, boa noite, o Gol no 645, autorização Salvador. No 645 seria autorização para Vitória? Opa, desculpa, exatamente, é Vitória. Pronto, cópia? Escuta. Autorizado Vitória, nível de voo 360, via Peruí 50, a subida será da El, Leda, Videv, primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código 5407 e o controle 120, decimal 8. Sim, Vitória autorizada, via Perusque 50, subindo ao 360. Decola curva direita da 10, da El Leda Videv, 5407, 1208. Correto, no 645, chame para posicionamento. Chamarei. Tudo bem? Um, dois, sete, um, dois, controle. Prossiga. Foi pro Alfa Romeo 363, está presente. 2712, negativo, RNAS. Se possível, a PROD GD. Então, só mantém a PROD CONDE, azul 2712. Sim, a gente mantém a PROD CONDE. Funcionando a rota PROD DIAL, TAM 3897. Lagoa 1645, está na posição 2, pushback, acionamento. Autorizado, chefe para o táxi no 1645. Está ali, chama táxi no 1645. Chame Recife 1251, alterna 1395. Chama 251, 3395, tá? 3897, boa noite. Boa noite. Controle azul 2712, atingiu o nível 1950, solicita manter como sinal. Está autorizado, azul 2712. Cliente. 460, pronto para ataque, está com 3 horas e 45. A borda nós temos 1-29. Alternado vai ser Guarulhos. Só repita o PLB por gentileza. 1-29. 1-29, ciente. Táxi à direita via Índia, ponto de espera chame torre 1895. Ajuste de altímetro no 019, voo 1645. Via Índia, ponto de espera 1895, 19, voo 1645. Hey. Hello? Delta 077. Go ahead. Delta 077, we are fully ready now, position 116 at startup at 8 degrees. Are you ready to copy? Confirm, go ahead, Delta 077. Clear to Echo Delta Delta Fox flight level 330, confirm planned route. Book a departure, depart transition. After departure, left turn. Call code 5164 and Salvador Departure Control 120.8 respectively. Conatero 77, so can you please take under your FID to your departure? The departure is Puka Papa Uniform Charlie Alpha. Puka Departure and Zipar Transition. Zulu India Papa Alpha Romeo. Zipar Transition. Gol no 645, boa noite, a linha decola piscina 0, vento 1,80 graus, com 1,49. Realizar a decolagem da pista 1,0, boa noite, agora. And then the Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, after departure turn left, and the block 5,164. Condor 077, only the flight levels 330. Hello 077 and route flight level 330. Enter departure frequency 120.8. Read back correct. Are you ready to push back? Hello 077 affirm. Ready for pushback. Clear pushback and set up. Call for taxi. Hello 077 Wilco. Clear for pushback and set up. Papa Romeo Hotel Juliette Serra. Solo na escuta. Hotel Juliette Serra, poderia confirmar o horário de sua notificação? E a notificação aqui, já estou confeccionando o plano? Poderia me confirmar apenas o setor de sobrevoo? Ok, circuito da 17, 1 minuto para a confecção do plano. No hotel Juliette Serra, pronto para a cópia. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé. Após decolagem, segue instruções da torre para o lado da curva para manter o circuito da pista 17. Código transponder 0127 e frequência da torre 118.95. 45, decolou 121, controle 120, decimal 8. 208. Hotel Juliette Serra, correto, no pátio 4, só confirmando 02 a bordo. Acionamento, táxi e decolagem, agora com a torre 1895, bom voo, Hotel Juliette Serra, ajuste 1020. O meu Hotel Juliette Serra, acionamento a critério, chama táxi. Madureira, né? 6259, posição de número 1. 6259, aguarde. Pois é. Doutor Julito Serra, autorizado o táxi até Oscar, enquanto pronto para o ingresso no 7. Leite Azul 2781, informação Alfa. 2781, aguarde um minuto, cópia conquista. Aguardando. Salva chamada 9186, Centro da Alfa, solicita autorização de tráfego Brasília, nível 380. Gente, um minuto para a cópia 6186. 9186, corrigiu. Aguardando. Condor 077, clear text via Eagle 1 Ninja. On holding point tower 118.95. Ultimate setting 1020. Icon 077 via the icon 1 and India. Then call tower 118.95 and CNH 1020. Estimado de mais 2 minutos para o início do pushback, aguardando apenas a passagem do condor que está iniciando o táxi nesse momento. Certo, obrigado. Serra autorizado, alinhando do Palácio Suno 7, vento 150 graus, 109. Para cópia. Prossiga, 2781. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo no 80, segue conforme rota do plano de voo, direto Elefa, Flória, após segue conforme, a subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem que apreciarão no 0, código 5420, e o controle em 120, decimal 8. Conforme 80 para a conquista, decola da 120, perfil da água, transição Elefa, roda Elefa ao piloto, conforme. Transponde 5420, controle Salvador em 120, decimal 8, o azul 2781, no pátio 3. Está correto, chame para pushback e treinamento, azul 2781. 27 atual. A GSA, eu falou 3-0, com você pela direita, reporta, pronto para girar base. Curva pela direita, reporta para girar base, Serra. Ó. 9186, pronto para a cópia. Vamos para a cópia, 9186. Autorizado Brasília, nível de voo 380, via Zulu 17. A subida será por transição Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 1-0. O código transponder é o 5405 e o controle em 120 descendo a 8. Autorizado Brasília nível 380, via Perzulo 17, decolada 10, primeira curva à direita na Arbor Elefa, transponder 5405 e controle 1208, acionado 9186, solicita pushback, acionamento na posição 10. Posição 10, parte principal, cotejamento está correto, autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, pushback, acionamento, vai chamar para táxi, acionado 9186. Condor 077, power 118, decimal 95. Condor 077, 118, 95, chão. Tower Condor 077, good evening, and ready for departure. Condor 077, good evening, clear to line up and take off for new 10, wind 150 degrees, if 10 knots. Condor 077, clear to line up and take off runway 10. Da Juliette Serra, check 3, livre de toque emitido na 17, ventou no 50 graus, no 1 nó. Trem baixado e travado. 7, passando travando até o Juliet Serra. Livre toque remetido até o Juliet Serra, confirmando vento 150 graus, 109, ajuste no 09. Livre toque remetido, Serra. Destaque do Xaré 6259. Fizemos 114 a bordo, 5:20, alternamos com frente. Taxa à direita via Índia, ponto de espera chame Torre 1895, ajuste no 099, Xaré 6259. Índia 1895, 619, 619, obrigado. Né, 6259, boa noite, ponte espera pronto. Ponte 077, Airbnb 35, now 120, pode ir. Vamos ver o Ronet, quando o 077 está bem. 6259, ali, mantenho no zero. Strong compliance 06 and endurance 03, hours 30 minutes, alternate down brown, return for the launch. Repeat the POB, please. Ok, 06. Roger, clear taxi by Apron 1 Indian, holding point tower 118, Decimal 95, Ultimate 71019, Ocean Air 6, 9186. Ok, 9186, and to me, Apron, hold point, come back on 9195, Ocean 9186. Good evening, Condor 077, passing 3000, standard 330, Puka 1 Department. Condor 077, radio contact from the plant 3525, 330, Puka Department. Puka Department, Condor 077, Condor 077. 1-3, para puxa, acionamento. Realizado, chamo para o taxi 2781. Luciano 2781. G7, agora meteu 37, curva pela direita, reporta pronto base. Curva pela direita, reporta, ingressamos na base, Serra. Né, 259, decolador 38, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceané 6259, decolou passando 1200. Oceané 6259, contato radar, sul para nível 360 após 2000 pés Leda. 360 após 2000 Leda, é isso? Afirmativo. Obrigado. heading 090 to right for about 15 knots. Call 077, clear deviation, heading 090, confirm 60 miles. Negative, Conor 077, turning right, heading 090 to right for 15 miles. Roger, 15 miles. Hello.